todos olham para mim. Mulherada fica louca, tira a roupa, joga assim. Vida de um MC é louca, vou nessa até o fim. Levo ela, amiga dela, sem pressa no camarim. Aqui não tem tempo ruim, só apenas dirt. Mulher, veja minha coleção, mil letras na estante. Você gosta de um astro do rap, eu sei, mami. Hoje a noite vai ser diferente, delirante. Gosto do jeito que se vestem, vestido curto. Chega com presença que elas vêm até no mundo. Estilo velho oeste para Cuba encher o cofre. Nunca para o que vem a troféu mijá e pop. Quando esse som tocar, cê som tocar, ela vai delirar. E se a mina estiver do lado, ela vai encostar. Estourando os graves, eis aqui a nova lei. Ouça minhas falas, é agora apenas comecei. Pode vir, nós começamos pesado, vem. Se você está procurando farra, aqui tem. Essa é apenas a primeira, veja além. Ouve essa balada e saiba, apenas comecei. Pode vir, nós começamos pesado, vem. Se você está procurando farra, aqui tem. Essa é apenas a primeira, veja além. Ouve essa balada e saiba, apenas comecei. Nas ruas da cidade, você sabe a identidade. E aumentar no máximo, mostra pra elas picapes. Não viemos brincar, viemos é incomodar. Manos olham feio, isso aqui não dá pra imitar. Átomos movem, se juntam, aproxima as minas. Elas sabem o que querem de new era, se atrevidas. Elas andam de skate, amam rap igual a gente. Mulher magnífica, quero te mimar pra sempre. Isso é mais que status, a ideia deixa acertado. O estúdio é nossa casa, Orcaholic é o papo. Entrevista paparazzi, chamados para os lados. Vender milhões é a meta no jogo acirrado. O que você está esperando pra chegar? Fale, sua namorada está esperando pra entrar na nave. Estourando os graves, eis aqui a nova lei. Ouça minhas falas, é agora apenas comecei. Pode vir, nós começamos pesado, vem. Se você está procurando farra, aqui tem. Essa é apenas a primeira, veja além. Ouve essa balada e saiba, apenas comecei. Pode vir, nós começamos pesado, vem. Se você está procurando farra, aqui tem. Essa é apenas a primeira, veja além. Ouve essa balada e saiba, apenas comecei. Pode vir, nós começamos pesado, vem. Se você está procurando farra, aqui tem. Essa é apenas a primeira, veja além. Ouve essa balada e saiba, apenas comecei. Pode vir, nós começamos pesado, vem. Se você está procurando farra, aqui tem. Essa é apenas a primeira, veja além. Ouve essa balada e saiba, apenas comecei.